Não, pô, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada, pô. Ó, tem um xelego-lengo, entendeu? Ainda tem uma pisadinha. Tchim, tchego-lego, tcheco-tcheco, tcheco-tcheco, tcheco-tcheco, tcheco-lego, tcheco. Tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, tec, tec, tac, tic, leco, tu viu, ó? Bem no meio, tac, tic, tec, tec, leco, tic, tic, tic, é mesmo que tu tá tocando percussão no meio do cavaco, ó. Cacho, tic, leco, tec, leco, tec, tu cacho, cacho, leco, leco, tec, tic, tac, tic, tac, tic, leco, tec, tec, tec, tec, tec, tec, Aí, se tu estiver tocando assim na audição, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Até engasguei, mas não é assim. Porra! Eu sou roleteira. Eu não faço mais novela. Atenção, redes retransmissora. Você que vai fazer hoje, você sabe, né? Eu tô é com medo do que você vai me arrumar hoje. Eu também não sei. Atenção, redes retransmissoras do grupo Benzina no Meião para o toque de 5 nomes de roupa íntima do século XVIII na voz da Tupã Guerra. 5. Ceroula. 4. Espartilho. 3. Chemise. 2. Anágua. 1. Calçola. Entra no ar o seu Benzinho hoje. Eu aqui do lado de dentro do microfone laranja, o seu âncora favorito de todos os podcasts do mundo, Cristiano Barba. E do outro lado, ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa, que a escalafobética, que a sensacional e estilista Tupã Guerra. Muito bom, você tá excelente, já pode narrar lutas, né? Meu objetivo é largar os podcasts tipo UFC. It's time! Nossa, bateu até saudade de assistir. Bom, UFC agora é legal pra caramba, né, cara? Eu não sei você, mas eu acho legal ver dois caras se quebrando até a quase morte. Enfim. Eu me amarrava. Nossa, é uma coisa muito demais. Cristã, assim, né? Muito cristã, nossa. Mas não, assim, não sei se é exatamente cristão, mas assim, no Coliseu tinha muito disso, né? Tinha também. Coliseu, que por sinal o nome original é... não é Coliseu, né? O nome original daquele estabelecimento é Auditório Flávio, né? Que afinal foi construído, começou a ser construído pelo Tito Flávio Vespasiano, foi Vixe terminado você. Pelo filho dele. E chama-se Coliseu porque na frente tinha uma estátua de bronze de um colosso. Então Colosseu, Colosseu, Colosso, Colosseu, e daí virou Coliseu. Porra, Tupã! Tadá. Muito bom, já tá dado o momento, já tá pago teu salário, sério. Eu, na graduação, eu estudei, eu fiz minha iniciação científica sobre o Vespasiano, que é esse imperador romano, então. E as pessoas achando que é tudo aleatório nesse programa, não, tudo muito combinado. Hoje, eu aqui, do lado de cá, a Tupã do lado de lá, o Orlando não vai estar, esse mês tá de férias, o Orlando, porque afinal de contas, né, ele também é filho de Deus, por mais que algumas pessoas duvidem, por mais que algumas pessoas contestem essa paternidade, inclusive já teve até um pedido pra ir no Ratinho. Vê se tem o DNA. Ai, loucura, né? Como que o Ratinho fala, gente? O Ratinho fala, tá de parabéns, o filho é teu. Eu ia jogar, tipo, um jargão do Ratinho, mas eu nunca vi Ratinho. Eu me senti agora péssima. Não, tinha aquela música assim, e se for teu, e se for teu, teste do DNA, vai provar que o filho é teu. Gente... E se for teu, é muito... Cara, isso aqui é poesia pura, cara. Não Ai, tem... Deus. Ou essa semana... Esse mês o Orlandinho vai estar de folga. A gente deu uma folga pra ele, né? Folga não remunerada, deixar bem claro. Quer dizer, ele tá agora passando necessidade. Você que encontrar ele pela rua, paga um cigarro solto, paga uma média, paga um pão com margarina pra ele, porque ele tá agora... porque não tem vínculo empregatício. Todos os podcasters que vêm aqui são PJ, né? Você tá ligado? Todo mundo tem MEI. Exatamente. Que horror. E na introdução do Benzina, hoje o Benzina clássico, né? O famoso Benzina Drops, eu prefiro chamar de Benzina clássico porque é a origem, né? Como tudo começou. E sem contar que a gente não fica usando anglicanismo no, exatamente, nas nossas coisas, né? Tem uma coisa que me irrita quando a gente tem uma palavra pra coisa nem em português e daí a gente fica usando um nome. Qual é a tradução de drops? Balinha. Balinha. Bom, então esse é o Benzina Balinha. Já tá errado, né? Benzina no meião, balinha. São duas drogas. É uma tradução que eu acabei de inventar. Eu realmente... Eu acho que talvez drop seja, sei lá, pedaço. Não, né? Não. Não sei de onde foda-se vem drops. Também, né? Acho que o mais importante é foda-se sobre isso. Mas é porque drops, sabe? Tipo, balinha, drops de limão, drops de menta, drops de coisa. Sempre foi pois assim. É. Uma coisa que eu acho bem agressiva esses dias eu vi na rua. Foi inclusive quando a Florência esteve aqui em Curitiba, a gente foi lá no Jardim Botânico com ela. Eu vi uma senhora falando assim pra uma adolescente, né? Uma senhora e uma adolescente assim do nosso lado. Daí a senhora falou assim: tira uma selfie minha ali. Daí? Daí é isso, uma selfie. Como que eu tiro uma selfie tua? Ah, nossa senhora! Ai, que mongol! Por um segundo eu pensei que eu tinha falado alguma merda, porque você ficou em silêncio. É que eu fiquei, tipo, totalmente naturalizei a parada. Falei, olha aí, olha essa mente colonizada aí. Olha, vamos descolonizar. Então, a partir de agora, a gente não usa mais nenhum termo. Nenhum termo em inglês. Também. Não. Tem que ser radical. Com Quaresma, não, também. Tem que ser radical. Inclusive, eu tô aqui arrastando o meu rato pela tela do meu computador a fim de evitar qualquer tipo. Por exemplo, lá no serviço, eu uso a expressão digitalizador. Pro scanner. Sério? E toda vez eu tenho que explicar pra alguém, mas é o scanner ou é o digitalizador? Eu falo, não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é a marca que chama digitalizador? Eu falo, não, digitalizador é o nome do negócio. Mas não é scanner? Não, é scanner em inglês, em português é digitalizador. Ah, mas pode falar scanner também, né? Pode. Pode. Esse sou eu fazendo atendimento. Um fraterno abraço a todos os membros aí da empresa, que eu não vou citar o nome. Inclusive, esses dias eu tava no estacionamento, indo almoçar com um colega. Sim. No carro dele, um cidadão que eu não via, tipo assim, uns 6 anos, que trabalha lá na empresa, eu não via uns 6 anos. Ele me abordou, me abraçou e falou: cara, tô ouvindo lá, tô curtindo pra caralho. Eu falei: tá ouvindo o que, irmão? O Benzina no meião lá que você faz. Eu falei: cara, eu gelei inteiro. Falei: caralho, não, brother, tá errado. Não ouve, para, chega, não ouve mais. É brincadeira. Se você que trabalha aí na mesma empresa que eu, que eu não vou citar o nome, continue ouvindo. Manda um abraço aqui, mas não fala o nome da empresa, por favor. Sabe que eu comecei um trabalho novo, né? Eu tô trabalhando numa empresa que eu não vou citar o nome. Não, mentira, vou sim. Eu tô trabalhando no museu do TCU. Então... Sorry. Vai ter link aí embaixo, não é sacanagem. Visitem o Museu do TCU se vocês estiverem em Brasília, por favor. É muito legal, a gente tem exposições incríveis. E eu tô lá trabalhando e tal, e um dos meus chefes, um dos diretores, o dia que eu cheguei a conhecer e tal, o pessoal, não, eu gravo podcast, comentei. E daí ele passou a ouvir, ele virou meu ouvinte de podcasts. Ele ouve vários podcasts que eu faço. Eita porra, é assim que funciona o bagulho, né? Pânico é assim. Disso, mas... É. Bom, além disso, além dessas brincadeiras, além desses Deixa comentários... Deixa eu falar dos anglicanismos rapidinho. Ah, por favor, tenha bondade. Não, é porque assim, eu tô nessa de tentar fazer as pessoas usarem termos em português, porque tem vários que, né, pelo amor de Deus. Uhum. A gente tá numa reunião e daí o pessoal fala, a gente já pode startar essa meeting? Ai. Caralho, velho. Não. Ai, meus olhos, que inferno é esse? Eu. Parece coach falando na minha cabeça, odeio coach. E só que aí, pô, tem coisas que ficam excelentes em português. Por exemplo, o pessoal gosta muito de usar brainstorm, né? Tipo, ah, fazer um brainstorm aqui. Não, velho, faz um toró de ideia aqui. Toró de palpites. Tão bom, velho. Aqui eu utilizo a expressão toró de palpites. Toró de palpites, tá ótimo. Porque assim, também, né, cada um dá um palpite e daqui a pouco a gente chega numa ideia, né? Porque eu acho que a ideia é o alagamento desse toró de palpites, entendeu? Toró de palpites. Catendo toró. Agora, é outra coisa que me irrita, que usam em inglês, é o, tipo, sério. O pessoal fica falando, ah, vou comprar um bowl. Você vai comprar um o quê, moço? Um bowl. Um bowl. Mas você tem, tipo, tigela em português. Tigela é uma palavra ótima. É uma palavra bonita, é uma palavra legal. Tigela. E daí as pessoas chamam de bowl, que é um termo em inglês. Caralho, para eu nunca tinha tigela. Escutado essa expressão, sério? É, eu fico muito brava com isso. Eu já tinha escutado a palavra, mas nunca assim. Esses dias no grupo da igreja, alguém colocou lá uma plaquinha escrita vende-se bolos e cakes. Bolos e cakes, olha que maravilha. Por exemplo, cupcake. Caralho, velho, vai tomar no cu. Cupcake é bolinho, filha da puta. É bolinho. Puta, sério. Né? Eu fico indignado. Cupcake não, brother. Bolinho. Bolinho. Tem algum nome mais bonito que bolinho? Bolinho? E algumas pessoas vão falar, não, é que bolinho já é o bolinho, né? Bolinho frito, né? Você fala, então, tem bolinho doce, bolinho salgado, filho. Né? E, tem entendeu? Bolinho. Vamos nos concentrar, porque você tá completamente fora do assunto. Ah, a gente pode aqui falar, tem vários outros anglicanismos. Por exemplo, só pra voltar mais um pouco, já pra que a gente tá aqui sem se concentrar mesmo, né? Sim. Por exemplo, como que você fala blueberry em português? Pô, tem um nome legal pra blueberry em português. As pessoas chamam de blueberry. Como que é blueberry em português? Mirtilo. Mirtilo, boa. Uhum. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, porque todo mundo chama de blueberry. Eu achava antigamente que blueberry era amora, mas amora não, né? Como que é amora não, em inglês? Amora não tem exatamente igual a amora. Igual, não tem. Mas pode ser, tipo, a blackberry é parecida com a amora. Mas é que a amora, igual a amora que a gente tem aqui, não tem lá, né? Uhum. Ela não existe muito coisa. Agora quer ver uma outra? Cranberry. Cranberry, aquela banda, né? Cranberry, da banda. Como é a banda Cranberry em português? Não sei. Oxicoco. Ah, vai tomando cu, sério? Sério? Não pode ser verdade. Você inventou agora, você tá doidona, não, né? Ele é só colocar aí. Coloca aí Oxicoco no. E deixa eu falar uma coisa. Você sabe aquele super-herói da Marvel? É o Wolverine? Sabe como que é o nome dele em português? Carcaju! Muito mais legal que Wolverine, filha da mãe. Muito melhor, velho. Deus, imagine um super-herói chamado Carcaju. Uhum. Carcaju parece nome de um capanga do Lampião. Não parece? Parece. Curisco, parece. Cascavel e Carcaju. Carcaju. Porra, excelente. Eu queria me chamar Carcaju, essa que é a real. Eu queria ser nordestino, antes de mais nada, mas se eu fosse nordestino, eu poderia me chamar Cristiano Eduardo Machado, sem problema nenhum. Uhum. Mas se eu tivesse o apelido de Carcaju, eu ia me sentir, Carcaju. Porra. Nossa, é um excelente nome. Tá vendo? Eu tô nesse rolê de evitar anglicanismos na vida há muito tempo. Vamos estabelecer uma meta aqui pra gente? Um anglicanismo a menos por dia. Pode ser, podemos tentar. A gente convida também a todos os ouvintes do Benzina pra se juntar a nós. Você falou igual um pastor evangélico agora. Você só devia ter mandado um... Estamos convidando agora toda a audiência... Todo amigo ouvinte. Todo amigo ouvinte, para que possa nos. Não, eu vou fazer melhor. Para que seja nós nessa cruzada. Que a gente seja uma só voz. Eu quero pedir, então, para que a audiência, o amigo ouvinte, a amiga ouvinte, você que está aí, dona de casa, você que está indo para o trabalho, você, coloca aí um anglicanismo que você não vai mais usar. Coloca a palavra, como ela é utilizada e como que você vai utilizar a partir de agora. Por exemplo, coaching. Coaching não precisa existir. Chama de treinador. Tá resolvido. Né? Porra, treinador. Pega essa palavra, treinador. Pega, ela enche a boca pra falar. Agora, coaching parece que tá limpando a garganta, irmão. Você tá doidona, né? Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá lá no Mocó. padrinhos e madrinhas, gente sensacional, pessoas de altíssimo garbo e elegância, pessoas que se hidratam, pessoas que passam filtro solar, pessoas que batem na cara de fascista, pessoas que, sabe, só gente do bem. E em especial eu queria mandar um beijo pra Mariana, filha do Rod, e pro tio da Débora, que é o Cassiano Romanowski, ou Romanowski, ou algo que é assim, próximo disso. Eu tô me sentindo um locutor de rádio AM agora. Quero mandar um fraterno abraço pra Marianinha, filha do Rod, e pro Cassiano, grande Cassiano, tio da Débora, que tá sempre aí. Acho que é isso. Então, se você quer colaborar, entra lá em padrim.com.br/benzina no meião, coloca lá a partir de 10 mil reais pra baixo, né? Qualquer valor abaixo de 10 mil reais a gente tá aceitando. Se você quiser dar acima de 10 mil reais, entra em contato direto comigo e daí a gente resolve essa fita. Vamos para as nossas notícias, para as nossas perguntas, que já tá um tempão falando aqui. Ou então a gente pode aqui falar sobre várias outras coisas também, mas vamos para as nossas notícias, né? Vamos fazer o seguinte. Acho que é isso que o público quer. Na verdade, é isso que o povo gosta, né? É isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Parafraseando já o eterno Companhia do Pagode, diz que tem, que o povo vem. Não precisa ter, é só dizer que tem. Vamos então para a pergunta e para a música, que é talvez um dos momentos mais singelos, eu diria, desse podcast. É esse momento que a gente escolhe uma notícia absurda, uma música sem nenhum contexto, e a partir disso constrói um discurso desconexo e apresenta para toda a audiência. Você quer perguntar primeiro ou quer responder primeiro, Tupá? Eu respondo primeiro, vamos lá. Olha só, agora é uma mulher, né? Vamos lá, vamos. A menos que então... você queira que eu, na minha resposta, eu misture as duas perguntas, assim, que eu junte a ideia das duas notícias na resposta. A ousadia dessa garota me deixa constrangido. Não, fica tranquilo, então. Eu vou falar a notícia, que é uma notícia muito bacana, que me foi enviada pela minha amiga Elisa, que é a minha secretária para assuntos relacionados a notícias sem qualquer relevância. Certo. Está no site Metrópolis, um site de altíssima confiabilidade. Uhum. E a notícia é: homem fica muito bêbado, volta para casa errada e ainda faz comida. Quando acordou, os moradores estavam assustados com a presença do bêbado, mas depois levaram numa boa. Tem uma fotografia do cara aqui. Todo mundo que bebeu demais tem alguma história muito louca pra contar. Mas para um homem da Escócia, no entanto, a situação foi longe demais. Em um vídeo que circulou pela internet, um rapaz relata o dia em que acabou dormindo na casa. Só um pouquinho que a Sofia entrou aqui. O que foi, Sofia? Ô, Sofia, mas eu tô gravando aqui. A gente pode brincar daqui a 20 minutos? Posso. Então tá bom. Será que você vai ter que ir pra lá? Porque você faz muito barulho. Você é muito barulhenta. Eu sou não. Ô, louco. Desce lá com a mãe, depois eu vou descer lá. Tá bom? Um beijo. É, Sofia. Oh. Que bonitinha. Vamos gravar logo pra você poder brincar com ela. Em um vídeo que circulou na internet, um rapaz relata um dia que acabou dormindo na casa de estranhos e antes de cair no sono ainda fez comida. Um casal me acordou e perguntou: quem é você? Eu fiquei tipo: do que você está falando? Eu estava aqui na festa ontem à noite. E aí o homem falou: acredite, rapaz, não teve festa aqui ontem à noite. Quem nunca, Tupá? Quem nunca? Quem nunca, né? Como assim? Quem nunca? Olha aí, eu tô chocado com isso. Ambiente, cara, de drogas, o que faz com a pessoa. Então tá, né? Essa é a loucura dessa notícia. E a música que eu escolhi, deixa eu abrir ela aqui. É uma música muito bacana. Eu escolhi uma versão que tá na voz do imortal Ney Mato Grosso, que é A Balada do Louco. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz. não é feliz. Essa música tem 4 minutos, fechadinho. Uhum. Agora a pergunta que eu te faço, Tupá, é a seguinte. Olha, motivado... vem até pergunta, olha. Ah, claro. Fina. Não, tem que ser um negócio objetivo, senão a pessoa viaja, vai longe, né? Ah, foi. E se tratando de Tupá Guerra, né? Daqui a pouco a gente tá falando de qualquer assunto, né? Qualquer assunto. As pessoas não me subestimem. Não subestime a possibilidade. A minha... Enfim, deixa pra lá. Falando de louco e falando de bêbado, a pergunta que eu te faço é a seguinte. A fuga da sanidade mental é na direção da liberdade? Tupá. Valendo? Valendo. Valendo. Olha só que interessante essa notícia, né? A gente tem, primeiro, um bêbado que eu acho muito curioso, né? Como a pessoa se embriaga a um ponto de não conseguir reconhecer a casa, mas foi lá, fez uma comidinha, dormiu tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Foi acordado. Imagina o susto das pessoas, né? Você tá na sua casa e de repente aparece uma outra pessoa dormindo lá. Conheço várias histórias parecidas. Algumas um pouco mais estranhas, mas, né? Já ouvi histórias de outras formas de alterar a consciência de outras pessoas, né? Mas, de qualquer forma, essa questão, né, de por que as pessoas bebem, da onde vem essa necessidade, essa vontade de se embriagar. É curioso que, eu não vou dizer que todas as sociedades do mundo, porque eu estaria errada, até porque eu não conheço todas as sociedades do mundo, mas eu diria que várias sociedades no mundo têm essa questão, têm pelo menos uma forma de alterar seu estado de consciência, qualquer que seja ele. E essa alteração de estado de consciência pode acontecer não só pela necessidade ou pela vontade de uma fuga da realidade, mas o estado alterado de consciência muitas vezes serve um papel religioso dentro dessa sociedade, né? Sim. Vamos começar aqui com, né, vamos brincar com umas certas polemicidades. A gente pode ver, por exemplo, no Antigo Testamento, como você tem a questão do jejum. E o jejum é uma forma de alterar o estado normal de consciência, né? Então, vários dos profetas, eles vão receber a palavra de Deus depois de tantos dias em jejum. É o próprio Cristo, né? Nos 40 dias, né? Claro, isso purifica dentro da questão da doutrina, né? E tal, das interpretações. Purifica seu corpo e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso também, a gente sabe que tem um efeito ativo no cérebro que vai gerar esse momento de fuga da realidade, entre aspas. Aí a gente pode também entrar na questão do que é a própria realidade, né? E será que a realidade é isso que a gente vê? Até que ponto o que a gente vive não é uma fabricação das nossas sinapses e do nosso cérebro, enfim, quase brincadeira. Para os jovens que não foram ver Matrix no cinema, ainda assim, né, tem essas pessoas. Sim. Então, para os jovens que não foram ver Matrix no cinema, mas eu espero que vocês tenham visto Matrix de qualquer forma, mais ou menos aquela ideia, né? Até que ponto o mundo que a gente está vendo é efetivamente o mundo que está acontecendo, enfim, é filme para trazer um pouquinho de filosofia junto. Mas voltando a essa questão das formas de alterar a consciência, de por que a gente altera a consciência, né? A nossa sociedade ocidental, e eu coloco o rapaz da Escócia dentro da sociedade ocidental, embora a gente tenha... O ébrio da Escócia. Embora a gente tenha, assim, diferenças muito profundas entre o Brasil e a Europa, ao contrário do que muita gente pensa, os brasileiros... A gente não é muito europeu, mas enfim, né? Embora a gente fale uma língua de origem ali daquela região, mas a gente tem traços culturais muito fortes que se identificam muito mais com a África e com as próprias, com o resto das Américas. De qualquer forma, na sociedade ocidental, então vamos colocar essa sociedade ocidental como um conceito bem amplo, se a gente está pensando na sociedade ocidental, você tem essa questão de você sair e alterar seu estado de consciência como uma espécie de fuga. Uhum. Uma fuga de uma realidade que, convenhamos, está difícil há algum tempo. claro, né? Outro dia eu ouvi uma história muito boa, alguém me falou, tipo, não, Tupá, mas ser rico no Brasil é muito bom. Eu falei, cara, onde que ser rico é ruim? Exatamente. Ele diz aí, qual país que é palha ser rico? Nossa, péssimo, ser rico nesse lugar é horrível. Então, mas assim, pra grande maioria das pessoas, não... Acabou! Acabou o tempo. Nossa, pode... eu tinha tanto mais coisa pra falar. Não, mas pode continuar, pode continuar. Não, porque assim, essa questão de estado alterado de consciência é muito interessante, porque você tem justamente essa questão religiosa e essa, esse uso religioso do estado alterado de consciência, né? Então você vai usar tanto psicotrópicos para chegar a esse estado alterado, quanto a falta de sono, ou o tambor ritmado, ou um tipo de meditação, enfim. Tem várias técnicas que várias religiões vão usar. E isso é utilizado dentro de cerimônias religiosas e etc., em muitas sociedades, mas ao mesmo tempo você tem essa própria questão da fuga da realidade. E a própria, o próprio conceito de loucura na nossa sociedade, né? Porque a gente vê o louco como esse ser que não se encaixa, que não funciona na sociedade, enquanto em várias outras sociedades o louco, ou a pessoa que não tem... Muitas vezes ele é considerado o sábio, porque ele consegue ver além do que a gente está vendo, porque ele consegue fazer conexões além do que a gente está fazendo. É, até se a gente pegar num jogo de RPG, e vou jogar RPG aqui rapidinho, mas se a gente pensar em Vampiro à Máscara, né, que é um sistema de RPG e tal, lá tem um dos clãs de vampiros, que são os malkavianos, eles são os loucos, e eles são loucos justamente porque eles conseguem ver a teia de acontecimentos do mundo e da vida. Olha e a partir isso. de ver essa teia, que é uma teia que conta o futuro e etc, isso deixa a cabeça deles mais torta, assim. Então, traz muito, querendo ou não, no RPG você traz essa questão do o louco, entre aspas, como na verdade aquele que vê, aquele que sabe mais. Então, até que ponto a gente se embriaga ou a gente altera nosso estado de consciência simplesmente com uma função recreativa, mas até que ponto isso também não ajuda a gente a se reconectar, ou enfim, para quem tem uma visão mais espiritual da vida, como que isso também pode fazer parte de uma questão Sim. mais religiosa e espiritual Exato. Mesmo. Não necessariamente, então, muita gente fala, né, dessa questão transcendental dos psicotrópicos, ou, como eu disse, falta de sono, jejum, tambor, meditação, oração, todas essas formas também Mantas. Levam a estados alterados de consciência, né? Uhum. Muito bom, hein, Tupá? Você tá cada vez melhor, hein? Pelo amor de Deus. Sério? Pô, passou voando essa, foi difícil. É, porra. Passou, você pulou no ângulo e pegou, hein? Tá de parabéns. Pô, tinha várias formas aí de abordar essa questão do coisa. Não, mas essa foi de presente pra você, fala. Ah, foi boa, foi boa. Agora, muito obrigado. Agora, talvez, bom, já que não é o Orlando, né? Porque o Orlando, você sabe, né? Ele já via na maldade, né? Já via com a foice na mão pra me derrubar, né? Então, né? É que sabe que eu não sou exatamente a pessoa mais doce do mundo. Ah, coisas, né? Mas aí há muita controvérsia. Então, eu escolhi aqui uma notícia muito interessante, que foi publicada pelo G1 no Planeta Bizarro. Recomendo Nossa. A leitura do Planeta Bizarro. Leio há anos. Desde a famigerada época que no Orkut tinha aquela comunidade, Anão Vestido de Palhaço Mata 8. Caralho, que saudade! Eu era frequentadora assídua do Anão Vestido de Palhaço, então tô nesse mundo de notícias diferenciadas há algum tempo na minha vida. E vamos lá, então, né? A notícia que eu selecionei para você é a seguinte. México bate recorde mundial com urso de pelúcia de 20 metros. Xonita. Eu tô rindo. Eu não tô ofegante, eu tô rindo. Xonita foi exposta nesse domingo na cidade de Xonacatlán. A cidade mexicana de Xonacatlán, e eu provavelmente estou pronunciando errado, eu peço desculpas. Está aqui para isso mesmo, está aqui para cometer gafe. Entrou para o livro Guinness de recorde nesse domingo, dia 29, ao fabricar o maior ursinho de pelúcia do mundo, com 20 metros de comprimento e 4 toneladas. Rapaz! A ursinha foi batizada de Xonita e foi exibida no estádio Gustavo A. Vivêncio. Veja fotos. E daí a gente tem, assim, a foto do ursinho. Da Xonita. Da Xonita. Acho genial chamarem de ursinho uma parada de 20 metros. Tem foto aí? Tem foto, a Xonita tá aqui deitada, vestida de rosa. Passa o link pra mim ali no Telegram. Vou te passar o link aqui, peraí. E as pessoas podem subir na Xonita, pelo que... Caraca, dá pra escalar a Xonita. Você pode escalar a Xonita. Ela foi exibida num estádio de futebol. Caralho, ela... o tamanho dessa parada, moleque! Até 20 metros! Puta que pariu! É o sonho de cara, muita criança. Olha o caminhãozinho do lado ali, o caminhão pipa do lado. Uhum. Cacete! Enfim, continua, Tupá, desculpa. Não, vê se não é o sonho. Vê se não é o sonho de muita criança. Imagina comprar uma Xonita dessa. Uma Xonita pra todo mundo. Eu queria, quando eu era criança, eu queria muito um ursinho de pelúcia gigante. Quando eu era criança, eu queria um Condor. Você queria um Condor? É, daí meu tio uma vez mostrou um vídeo pra mim, mostrou um vídeo não, né? Falou pra mim que tinha visto um vídeo de que aqui nos Andes um Condor levantava uma criança na mão. Daí ele falou, não, isso aí é perigoso, então não dá. Daí ele falou pra eu pedir uma águia pro meu pai. Ah, bem melhor, olha só. Só que não ganhei nem águia nem condor. Nem águia nem condor, que palha. Pois é. É, não, eu não... Se, assim... ó, se algum ouvinte aí tiver a fim de investir na minha vida, uma águia ou uma coruja, seria legal. Mas o condor não, o condor não, porque eu tenho criança pequena em casa. Pode ser de pelúcia? Só se for do tamanho da Xonita. Do tamanho da Xonita. Ai, ai, bom, é essa a notícia. Essa notícia. Que é uma notícia não notícia, né? Mas ok. É, pô, a Xonita é enorme, 20 metros. As Sim. pessoas podem subir nela e tudo mais. Você, vê que foi um evento, essa cidade não muito grande, né? Vou inclusive procurar aqui, vamos ver qual o tamanho dessa cidade. Xonar. Eu fico pensando se Xonita não foi por causa do nome, né? Do nome da cidade, né? Tipo Curitibinha, assim, né? Curitibinha. É, você ri, mas tem. Olha, não é, Xonacatlã é uma cidade, é um município que fica... O nome completo é Xonacatlã de Vivêncio. E ela fica... número de habitantes, 45 mil pessoas moram lá. Olha só. No bad. Não é tão pequena nem tão grande, né? Quer dizer, pro padrão mexicano e brasileiro. Não é tão é pequena nem né? tão grande é uma frase que não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Enfim, eu tô te passando. Não é bom nem ruim, né? Tinha um amigo nosso, o Leandro Careta, lá do Japão, que ele falava assim: ó, eu não digo nem que sim, nem que não, o mais certo é que talvez. É, bem isso mesmo. Ai, ai. E a música? E a música? Então, já que a gente tá falando de bichinhos de pelúcia, né? Uhum. Eu acho que a gente precisava de uma música que combinasse. Meu Deus do céu, eu já sei qual é. Você sabe, né? O Ursinho Blau Blau. Não. Errou! Não, mas Errou! Bem, vai. Errou! Errou! Não. Eu escolhi uma música do Balão Mágico, Ursinho Pimpão. Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, Ursinho Pimpão. Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão, pimpão. Meu Deus do céu. É, a música tem 3 minutos e 27 segundos. Já que você me mandou uma pergunta, né? Eu acho que eu posso te mandar uma pergunta também para colaborar com a sua análise. Para guiar essa loucura. Mas assim, claro, você pode falar do que você quiser. Sim, mas eu você acho pergunta que... e você faz a pergunta e eu respondo a pergunta que tiver na minha cabeça. Né? Isso, exatamente. Como qualquer assim. Debate filosófico e acadêmico, né? Mas claro, eu acho que uma das questões que a gente pode... Que chama atenção nesse tipo de coisa é essa necessidade de quebrar recordes, né? Que o tal do livro dos recordes, o Guinness e tal. Então, como essa necessidade de quebrar recordes e fazer coisas gigantes e cada vez maiores, assim, eu acho muito curioso isso. Então, talvez você queira comentar um pouco mais. Então, por que essa necessidade de quebrar recordes? Pode ir? Pode ir. Valendo. Olha, Tupá, vou te falar um negócio, né? O texto bíblico, né, no Antigo Testamento, você manja muito mais de Antigo Testamento do que eu. Mas tem muitos momentos que o povo de Israel lá, né? Acontece alguma coisa e eles mantêm um determinado evento, um determinado monumento, como um memorial, né, para aquilo que aconteceu, para, né, para lembrarem do Deus de Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais. É, isso é uma coisa muito sintomática, né? Porque lembrar-se do passado é uma coisa que eu acho que, em certa instância, todas as críticas podem ser feitas, eu sei, mas você ter um referencial, né, da tua vida, um referencial da tua história, é fundamental, né? Tem muita coisa interessante, por exemplo, o próprio no filme Blade Runner, né, que tem aquela cena aquela cena bacana do Deckard na frente do piano, com várias fotografias antigas, e aquilo me remete muito a isso, né? A gente sabe que o Deckard é um replicante, depois a gente descobre que ele não é mais e fica uma bagunça, mas olhando para aquilo e pensando assim, ó, esses caras aqui, né, que não têm um passado, eles buscaram ter um passado, né? E nesse sentido, né, nessa busca de você ter marcado o teu trajeto, da onde que você veio e para onde que você vai, eu acho que acaba pingando nessa questão dos recordes, marcar um momento histórico, marcar aquele acontecimento. Sei lá, o cara que corre mais rápido, o cara que pula mais alto, a menina que dança por mais tempo, o que pula corda por mais tempo, o cara mais forte, a pessoa mais bonita e por aí vai. Nesse sentido, você também vê uma série de questões que também poderiam ser problematizadas, seja por uma série de caminhos diferentes, essas problematizações poderiam ser feitas. O que me choca é você acabar buscando, pela falta de qualquer outra relevância, um símbolo tão irrelevante quanto a sua própria irrelevância. O que, que significa um urso desse tamanho? Não significa absolutamente nada. Ah, não, eu não sei, né, qual é a história. Talvez a gente fizesse uma pesquisa um pouco mais ampla, sei lá, será que esse urso é o símbolo da cidade ou coisa semelhante? Mas vamos levar em consideração que não. Por exemplo, esse exemplo do urso eu não saberia te dizer, mas tem uma, sei lá, o recorde do cara que comeu mais hambúrgueres, por exemplo. Cara, o que, que isso significa? Ele só quer que o nome dele seja lembrado, por mais que seja lembrado por uma coisa estúpida, comer pra caralho, tipo, sei lá. E daí alguém vai dizer assim, mas pelo menos ele marcou a história. Mas ele marcou a história justamente por ser... Ele colocou o nome dele na história justamente por não ter como colocar o nome dele na história. Porque é isso que significa. Quando você fala assim, ó, vou fazer um ré, vou marcar aqui, sei lá, fazer a maior pilha de dominós. Não, de dominós ainda não. Sei lá, a maior pilha de caneta seca da história da humanidade. Alguém vai perguntar, mas o que isso significa? É você que escreveu? Não, as canetas que eu catei por aí. Então isso não significa nada, seu desgraçado. E você quer marcar o seu nome por não significar nada? E nessa. Opa, acabou aqui. E nessa busca de significar, essa busca de fazer sentido, às vezes a única coisa que marca a gente é efetivamente não fazer nenhum sentido. Né? E acaba entrando num paradoxo, assim, né? A única coisa que me destaca é que eu consigo fazer menos sentido que a maioria das pessoas. Não é paradoxal? É uma habilidade na falta de sentido, né? Foi, e aí, foi bem ou foi mal? Foi bom, claro que foi bem, não? Você sempre vai bem, né? Ah, sempre vai bem, também não, né? Vai sim. E, não, mas eu gostei muito, achei interessante a sua pegada. E essa questão do sentido, né? Eu acho muito curioso como essa necessidade de marcar seu nome, de ter um diferencial, de trazer, né, agregar pessoas, trazer mais pessoas para o lugar e etc. Eu acho que tudo isso tem a ver com o recorde, né? Mas ao mesmo tempo vira esse mundo dos recordes que já nem fazem sentido mais, né? Tem a pessoa que, sei lá, pulou corda mais vezes em um minuto, tipo, hã? Não, mas pula corda ainda você pode dizer assim, não, é uma superação física. Tá. Ou sei lá, a pessoa que tem. Mas comer também. Também, né? Sei lá. Sei lá. É uma superação física. É uma superação física, tem razão. Agora você me pegou. Tudá. Mas eu acho que assim, a questão é que você tem uma necessidade, todo mundo tem uma necessidade de ser especial, né? Você precisa ser o cara, precisa ser a pessoa que fez aquilo que é diferente de qualquer outra pessoa fez, Floquinho de Neve. E, poxa, não. né? Eu acho que eu vejo isso como um sinal do período histórico que a gente está vivendo, né? A gente teve momentos históricos em que essa questão da individualidade já não eram importantes. Você como indivíduo não era importante. Uhum. O que não quer dizer que você não tenha tido uma vida feliz, legal, etc, etc. Quer dizer que a sua perspectiva perante a vida e a sociedade não era centrada em você mesmo como simplesmente um indivíduo. Era uma... a sua importância existia desde que colocada dentro da sociedade em que você estava inserido. Sim, na comunidade. Uhum. Tanto é que o nome das pessoas era, por exemplo, sei lá, Leonardo da Vinci, porque ele Sim. era de da Vinci, né? Normalmente os nomes das pessoas eram das cidades de onde as pessoas tinham vindo. Então Sim. você tem toda essa relação da individualidade. Eu vejo, então acho que talvez é possível que essa questão toda dos recordes e dessa necessidade de ser exclusivo, único, de fazer nossa, sentido, né? Né, tem a ver também com essa necessidade da individualidade que o nosso período traz para as pessoas. Uhum. Sensacional essa tua análise. Sério. Obrigada, muito foi bom da sua parte. Ficamos por aqui mesmo, então? Acho que sim, né? Vai ficar um episódio mais curtinho, mas as pessoas vão... Não, as pessoas entendem, né? Que os últimos episódios estão muito compridos, isso que é verdade. Tem pessoas que falam, não aguento, eu não escutei até o final, é muito longo. Muito longo. Mas tudo vai dar certo, Tupá. Sabe por que tudo vai dar certo? Ah. Porque eu vou fazer agora, vou marcar um recorde. O podcast mais curto do mundo. Você tá na pior porra. Que quer dizer tá bem, né? Eita, me ouvi. Desculpa, eu mexi aqui na minha edição sem querer. Eu quase aquele momento sanduíche-ish, né? Sanduíche-ish. Ah, é preciso saber que até o sanduíche-ish tem seu valor no adequado.